amigos que você encontrou. Muitos amigos não lhe davam nem valor. Muita falsidade, muita traição. Eles queriam ver você cair no chão. Você, como sempre, só queria ajudar. E seus amigos tentando lhe derrubar. Você perdeu tudo e nem prestou atenção. Agora chora pedindo salvação. Everybody get your fucking hands up. Everybody get fucked up.